O semiárido brasileiro é cheio de histórias e sabedoria popular, de boas práticas e inovações. Um meio de organizar, guardar e analisar essas riquezas do povo do semiárido é através da sistematização de experiências. A sistematização de experiências é uma estratégia usada pela ASA como mecanismo de documentar e promover a produção e disseminação do conhecimento. A sistematização reconstrói as experiências, promove a geração de novos conhecimentos e dissemina as aprendizagens e boas práticas. Ela permite identificar, validar e compartilhar conhecimentos valiosos e significativos. O boletim candeeiro, cartilhas, banners, vídeos e cordéis são exemplos de sistematização de experiências utilizados pela ASA. A forma de viver e praticar a agricultura familiar agroecológica, com sua produção e comercialização, as manifestações culturais, os grupos de jovens e mulheres e as boas práticas no meio rural são alguns temas que vêm sendo utilizados com a contribuição da rede de comunicadores e comunicadoras populares. Experiências carregadas de sentimento e luta na convivência com o semiárido, com toda a riqueza e diversidade da região. São histórias de vida, de transformações e de resistência que ganham o mundo para testemunhar e divulgar um novo momento dos povos do semiárido. Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência.